95, Edifício Francisco Alves, no Jardim Pedro Firmino. Telefone 3421-4851, em Patos. Você está ouvindo Rádio Espinharas AM, 1400 kHz. Em conexão, conexão, conexão. Espinharas FM 105.1. E www.radioespinharas.com.br. Natal é tempo de alegria. Vamos sorrir, vamos cantar, vamos brindar e comemorar. O ano novo vai ser a maior festa no seu rádio. Uma mensagem da Rádio Espinharas. Amor, sonhos e fantasias. É hora de abraçar, beijar. Os corretos. Em conexão, conexão, conexão. Espinharas FM 105.1. E www.radioespinharas.com.br. Natal é tempo de alegria. Vamos sorrir, vamos cantar, vamos brindar e comemorar. O ano novo vai ser a maior festa no seu rádio. Uma mensagem da Rádio Espinharas. Amor, sonhos e fantasias. É hora de abraçar, beijar, presentear, presentear. Um ano novo cheio de amor e de alegria, de alegria. Venha com a gente. Seu coração. Espinharas AM. Feliz Natal, feliz ano novo. Hora certa. Meio-dia. Sempre ao seu lado, informando. Música, esporte, notícia. Rádio Espinharas. Engarrafamento Coroa Limitada. Rádio Espinharas, uma emissora católica para um mundo melhor. É gostosa, saborosa, vodka. Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Santa Missa. Transmitida pelas rádios Espinharas, AM 1400 kHz, FM 105,1 MHz. Com início às 16 horas. Apoio Cultural, Engarrafamento Coroa Limitada. Rádio Espinharas, uma emissora católica para um mundo melhor. É gostosa, saborosa. Forró. É gostosa, saborosa, vodka esnova, é bom demais. É gostosa, saborosa, vodka. Acho que aqui. Ah, beleza. Kilohertz FM 105,1 MHz. Com início às 16 horas. Apoio Cultural. Engarrafamento Coroa Limitada. Rádio Espinharas. Uma emissora católica para um mundo melhor. É gostosa, saborosa. Vodka Eslova é bom demais. Vai! Vodka Eslova, melhor vodka do Brasil. E aviões do forró. Ui! É gostosa, saborosa, vodka esnova é bom demais. É gostosa, saborosa, vodka esnova é bom mais. Pra se divertir, descontar. fica eslova, levanta o seu astral. Na praia, na balada, com laranja ou com limão. Vodka eslova, mistura que eu gosto. É gostosa, saborosa. Vodka eslova, eu quero mais. Todos os domingos, das 8 às 10